meuscds.com. Foi Deus que te fez perfeitinha assim. Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim. Estourou mais uma. Alô, Deus. É mais uma do Rio. Alô, Deus, me diz com que costela cê fez ela. Como é que desenhou a boca dela? Será que exagerou na perfeição? E outra dessa cê não faz mais não, não, não, não, não. Atende essa minha oração. Vamos fechar assim. Faz ela se apaixonar por mim. Foi Deus que te fez perfeitinha assim. Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim. Foi Deus que te fez perfeitinha assim. Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim. Os paredão de Aspas e Matheus, Dudu do paredão, carreta do Badinho, carreta Moça Flor. meuscds.com. Alô, Deus, me diz com que costela cê fez ela. Como é que desenhou a boca dela? Será que exagerou na perfeição? E outra dessas cê não faz mais não, não, não, não, não. Atende essa minha oração. Vamos fechar assim. Faz ela se apaixonar por mim. Foi Deus que te fez perfeitinha assim. Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim. Foi Deus que te fez perfeitinha assim. Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim. Agora chama o gigante do Canidé. O paredão com as pessoas. O paredão me de ferro. O paredão que o Rio ela respeita. Cachaça, caranguejo. O Maguesa vai que estilo. E por o Renatinho. Teclado proibido. Amigos, entretenimentos. Bate som.